A gente fly, nigga, fly. Fly, nigga, fly. A gente fly, nigga, fly. A gente fly. Na descontra, eu vivo num subúrbio nas bandas de Lisboa. Solteiro mau rapaz, amante da vida louca. A festa acabou, vocês não deram conta. São muitos surfistas atrás da minha onda. A minha onda não vai em nenhum lado. Antes de chegar à praia, sou homem afogado. Hoje vejo tudo muito desfocado. O dia nasceu triste, meio nublado. Fui ver os meus amigos, ninguém está no bairro. Passei o dia todo trancado no meu quarto. Na boca de muitos eu sou um desgraçado. Obrigado pela fama suja. Eu não preciso canadianas para pegar na minha pesana. Circulo sem dar cá na minha dama. É marihuana, sei que ela me engana quando diz que me ama. Nosso amor tem asas, mas estou enterrada na lama. Ela chama-me fly nigga. Ninguém voa a não ser a mentira. Sobe lá em cima um dia cai, cai. Vem à deriva um dia vai, vai. Sobe lá em cima um dia cai, cai. Vem à deriva um dia vai, vai, vai. A gente fly nigga, fly. A gente fly. Motherfuckers, gravam um CD e que? Mandam bocas, nada para dizer, inventam bifes à força. Nosso rap nada a ver, não andamos na mesma escola. Só anda-se com esses putos burros que a gente rouba. Ratas ainda não podem ter bifes com rosas. Tu cresceste no jardim, eu cresci na patioca. Cocksuckers têm mania, criticar a tretaria, pirataria, chungaria. Viva a tua vida ou viva a minha. Quem me toca toma choque, manega. À pala da chibaria, acabaste a noite no Santa Maria. Quem diria? António Tuga já é dread, já fuma cartão, já ouve Tupac. Só anda na rua de tirante Arnett. Passa no gueto, ninguém lhe tira o cap. É assim mesmo. Olha a menina mimada, cara de enjoada. Sempre à janela, nunca sai de casa. A toda a vizinhança não dá confiança. Comigo não dança, diz que eu fumo gansa. Confessa, sereia. Eu sei que tu à noite sentes solidão na peida. Rebolas na cama, yeah, da cama à cabeceira. Sentes uma chama que queima a penteleira. Sonhas que homens te comem a noite inteira. Brincas com o dedo até ficar chateado. Feita. Deixa de peneiras. Gira a coisa à malta e ninguém se chateia. Não gosto da brincadeira da puta que dá para freira. A brincadeira não tem graça, menina. Um dia ainda leva a gera da criminal família. Fly, fly, fly, fly, fly, baby, fly, fly, baby, fly. Sobe lá em cima um dia cai, cai. O que vem à deriva um dia vai, vai, vai. A gente fly, nigga, fly. A gente fly. A gente fly. O que sobe lá em cima um dia cai, cai. O que vem à deriva um dia vai, vai. O que sobe lá em cima um dia cai, cai. O que vem à deriva um dia vai, vai, vai. A gente fly, nigga, fly. A gente fly. Foca na Lena Luim, membro fanático da criminal família. E não nega, é no love for you bitch ass niggas. A gente fly, nigga, fly. Fly, a gente fly.